o limite, só pensamento enquanto eu penso em fumo do veneno. Líder alcoólico, diretoria, base todo sustento. Rasta para alerta, vários votos recorrendo. O limite, só pensamento enquanto eu penso em fumo do veneno. O líder alcoólico, diretoria, base todo sustento. E agora, dando maluco meio surto, eu lanço reta, paulada, vela da caixa, acompanhada discreta. Alienação certamente te enfraquece, seja rebelde, não obedece. E a quem te pede, dizer quem você é, contorne isso e larga os dreads. Alucinado na noitada, às vezes se te fortalece. Diz que teve amnésia, dando fala que esquece. Pagando de otário, mongoloide nerd. Descendo na ladeira, voando skateboard. Bombando Gutierrez no fone do meu iPod. Essência do underground em escala forte. Semblantes alterados, sempre sim que pode. Me lembro ouvir alguém dizer independência ou morte. Pra almoçar todo dia, tá ligado? Rola um corre, não se apavore. Seja o dono da tua mente, o criador te aponta o pódio. Não se acomode, nem se incomode. Felicidade intensa nessa vida é pra quem pode. Seu carro explode, seu filho é Loki, um dia tu morre. Seu dinheiro sujo vai voltar pros cofres. Malditos deputados levam móveis e imóveis. Lombrigas de coruja, chamado Jane Freud. Na vida, pensamentos em como se distorcendo. No rap evoluindo, minhas mensagens vão dizendo. Reproduzindo fatos, títulos em um acontecimento. Humildemente largado no estilo Zé Mané. Como é que é? Me contento num momento baseado em uma mulher. Tu acha mesmo que eu caí de teto, mas eu permaneço em pé. Não me discrimine, por eu sei quem você não é. Vem vida pra quem quer, a vida mata pra quem vai por trilha. Munição pra tua quadrilha, escudo pra quem tá na mira. Base pra quem faz a rima, honestidade pra polícia. Morte para quem pratica. Chucos e pedeira, chia, caia na caída. Já exausto por fadiga. Esta fara alerta, nunca dá mole na pista. Bombando na tua venta, é cônico, diretoria. É mais de 20 na família. Valeu aí, abraço pra do tal do Cruz e o Cezinho. Money, money, perde a linha. Mais de 5 aéreo, backflip na tua cara. E sem sair da rima, eu vou sair de cena. Com o objetivo de sair por cima. Que curte o rap, louco, vamos embora essa partida. Com todo o meu respeito, aquele recado para quem fica. THC e Cone, igual a carro e gasolina. Ah, igual a carro e gasolina. Rasta falha lenta, vários votos vem correndo, tu limita seu pensamento enquanto eu penso em fumo do veneno. De inteira cone pro diretoria, base todo sustento. Rasta falha lenta, vários votos vem correndo, tu limita seu pensamento enquanto eu penso em fumo do veneno. O dia inteira cone pro diretoria, base todo sustento. Rasta falha, com versatilidade na verdade da frase. Cone pro diretoria, o elemento chave. Vamos como pelos cantos, vamos escuros da cidade. Tô logo pensando de cara com a realidade. Atrás da falha eu vou, mandando flow. Mas se der mole, bom, bom, bom, bom, rap tu gostou. E disse que não presta do meu lado, mas chegou em casa, botou CD rugido, que nem viado. Só faço imposto, dois rap do fundo do poço. Fone pro diretoria, nunca pago de bom moço. Não me rendo ao sistema, nem ao jogo. O futuro me espera, cercado de cadela. Sequela com a mente aberta, certa, sem novela. Nós aperta, cerro tua perna com um pedaço de merda. Seu pela de merda, queixo de porrada com ela. Sancar o sangue, então vem terra, é minha merda. Depois te faço comer o próprio joelho. Enquanto se olha no espelho e assume ser feio. Prepara o teu leito bem feito. Tá no fogo do caixão com tiro dentro. Eu sigo e penso e não lamento. Se rodar vai ter valido a pena até virar exemplo. Eu me sustento enquanto tua mente não enxerga. Se vê barulho de guerra com os loucos, arrasta para alerta. Rasta para alerta, vários vlogs vem correndo, tu limita seu pensamento enquanto eu penso em fumo do veneno. De inteira cole pro diretoria, base todo sustento. Rasta para alerta, vários vlogs vem correndo, tu limita seu pensamento enquanto eu penso em fumo do veneno. De inteira cole pro diretoria, base todo sustento.